conforto e paz no reino celeste, onde tudo é luz e amor. Nesse lar feliz estão os remidos pelo sangue do desfrutar.